Que a paz do Senhor esteja com você em todos os momentos de sua vida. Pois você, como todos nós, somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Você é um ser maravilhoso, abençoado. Você é amado por Ele e por muitos que te gostam como eu. Por isso estou lhe enviando esta mensagem, para que você saiba o quanto é importante para mim e para Deus, o nosso Criador. Saiba que Ele criou tudo o que você precisa. Basta saber usar e desfrutar de todas as maravilhas que lhe foi dado. Deus, nosso Pai, está sempre presente em todas as horas, principalmente nas horas difíceis de nossas vidas. Lembre-se, permita sempre que Ele esteja por perto, não só nas horas de desespero e angústia. Permita que Ele compartilhe dos seus momentos de alegria, de vitória, pois se você conseguiu realizar um desejo, só poderia vir dEle o seu sucesso. Seja feliz hoje e sempre, pois o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará.